6143 vai atingir 4000. Zona 43, prossiga para 2000 pés, está autorizado o LSXWAY, reporte localizador. Livre a descida 2000, livre LSXWAY, vai reportar estabilizado, 6143. São 3894, solo 857, libere a direita via eco e chame solo em 121, decimal 9. Direito 129, decimal 9. Tá 3894, táxi Alfa Juliette, gate 08. Alfa Juliette 08. O Salvador é o Webjet 6720, portão 5, pushback saneamento. Fala, push, confirma? Webjet 6720. No 5, mantém a posição, aguarde para iniciar. Aguardando, o EB6720. Salvador, boa noite, Gol no 567, centro da Uniform, 360 Brasília, coordenação. Gol no 567, boa, autorizado Brasília, nível 360, decola pista no zero, curva à direita, saída gole, transição ofito, após a Peruzulo 17, controle 119, decimal 35, quadro transponder 544B. Dá 360 para Brasília, via Peruzulo 17, decola 110, primeira curva à direita. Perfil da Gole Cupido 11935, controle 5446, transponder. Chamar nessa para pushback. Estacionamento está na posição 2, Gol 567. Correto. Localizador, Rochoner 6143, visual, cabeceira 10. 6143, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. Torre 186, obrigado, boa tarde. Torre Salvador, boa, Oceaner 6143. Oceaner 6143, boa noite, só confirmando já baixado travado? Ainda não, vou te reportar baixado travado, receptando o grade louco agora. 6 para cheque, o ajuste no 0 no 3, o vento 1 no 5, 0 graus, 089. Vente, confirme só o vento para Oceaner? 1 no 5, 0 graus, 089. Obrigado. Confirmado, está livre o pouso na 10? Afirmativo, cheque apenas o trem. Vento no 50 graus 08 nós, o ajuste no 0 no 3, livre pouso, Oceaner 6143. 13, é o ajuste, livre pouso na pista 10, trem baixado travado, Oceaner 6143. Jet 6720, no gate 5 autorizado, puxa, reporte para o táxi. Autorizado, puxa no 5, chama táxi 6720. Trip 54 no 5, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. Recife 251, alterna 13325, boa noite. Olá. Para a cópia, chama o solo em 121 decimal 9. Alfa Romeo Lima, prossiga. Gente, Papa Romeo Lima, autorizado, Iberostar, 510, corredor forte, decola da 17, curva à esquerda, controle 119 decimal 35, aciona 0140, coteja. É o único a bordo, altímetro no 0, no 3, para acionamento chame torre 198 decimal 6, bom voo. Solo azul 4234, para curte acionamento, posição 1. Lima, livre de acionamento, chama para o táxi. Aguardo 4234, Brasil. O Solo Salvador, 6720. Siga. O que está impedindo aqui somente é o operador de finger que não chegou até agora, tá? Gente, reparte iniciando. Gostaria, obrigado. Informe a... 4234, autorizado, chama para o táxi. Chama para o táxi, azul 4234. O Solo Salvador, gol 601, Galeão 360. Fundo 601, autorizado Galeão, nível 360, via Upper November 857, seguro, Upper Zulu 16. Saída da El, Leda, Bidev. Decola da 10, curva à direita, controle 199 decimal 35, aciona 5442, coteja. Galeão 360, Upper November 857, até segura, após Upper Zulu 6. Decola na Tael com curva à direita, controle 1935, 5442, transponder. Fundo 601, após seguro, Upper Zulu 16, saída Dael com transição Leda e Bidev. Dael, Leda e Bidev com curva direita, após seguro, Upper Zulu 16. Planejamento correto, chama para pushback acionamento. 11. Solo Salvador, boa noite, acionar 6143 de boa pista, na sua escuta. 6143, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, vai reportar. Iniciando no 5EB6720. Gente, chama para o táxi. Chama. Para prosseguir para a Mata de São João, confirma. Gente, quando pronto, livre decolagem a partir do pátio da Bato, vento 160 graus, 089 sul, Papa Romeo Lima. Papa Romeo Lima, decolado ao 06, mantenha 500 pés e chame o controle em 119 decimal 35, bom voo. 500 pés, vai chamar 1935, graças, senhora, bom domingo, Papa Romeo Lima. Igualmente, até a volta. Até. Que aguardando liberação do acesso ao seu portão. Ativo, vai manter a posição antes da Juliette, o Xenem 143. Papa Romeo Lima, mantenha 5 condições visuais, 500 pés. Reporte visual para o local de pouso. Vai reportar o Lima. Para o táxi, o azul 4234, está com 3 horas e 15 de autonomia. 105 a bordo, alterna Maceió. 105 a bordo, altímetro 10 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 no 8, decimal 6, bom voo. Índia Alfa, no ponto de espera 18-6, azul 4234, bora. Paulo Salvador, objeto 6720 para o táxi. 190 a bordo, 3,50, alterna com fim. 1190 a bordo, altímetro 10 no 3, segue o azul via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 no 8, decimal 6, bom voo. Seguindo o azul com 6-13-18-6, obrigado, boa noite, bom trabalho. Chuné 6143, após passagem do Webjet à sua esquerda, segue via Juliette, portão número 4. Após a passagem do Webjet à esquerda, segue via Juliette, portão 4, Chuné 6143. Torre Salvador, Alboa, azul 4234, ponto. Ponto, ponto, espera da 1, azul 4234, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 160 graus, 09 nós. Casa receba no TQS, temos o helicóptero Robson 44, setor nordeste, afastado, prosseguindo para a mata de São João, mantendo 500 pés, ok? Aceita a linha e decola autorizado, azul 4234. Salvador, Cordial, boa noite, Webjet 6720, ponto espera 10, pronto. Webjet 6720, ali mantém pista 10. Ali mantém 10, 6720. Autorizado, chamar a táxi, 3297. Controle, Serra Max Fox. Siga, Serra Max Fox. Tá, agora 37 milhas, senhora, para levar o nível 075. Sim, Serra Max Fox, desça para 1.500 pés, que é legal, 0.03. Autorizado, vai direto ao rotatório, reporte visual com campo. Sim, Serra Max Fox. 19.35, azul 4.334. Aguardando apenas este de decolagem livre. Sente mantendo o Web6720. Sul 4234, contato radar na decolagem. Suba até nível de voo 370, saída Puca, transição Aracaju. 370, Puca, Aracaju, Aru, azul 4234. Com Salvador, voo 1601 para posicionar, está na posição 7. Aguarde, será o próximo para pushback no setor? Aguardo. Jet 6720, vento 150 graus, 09 nós, livre decolagem, pista 10. Autorizado, decolagem 10, Jet 6720. Controle 4234. Prossiga. Tem alguém com um rádio transmissor aí na sua frequência 1935. Após a decolagem, chamaram o 4234, pediu para mudar para 12345. Ninguém responde, só falaram aí comando. Então, não tem jeito de ser ninguém da aviação. Hein? Gente. Decolando 1-3, controle em 1-9-35, bom voo. 1-9-35, obrigado, boa. Poderia confirmar o tráfego pro voo 601? 3603, aciona a identificação, autorizada a chegada a mar e desça até nível de voo 050, que é legal no 013. Afirmativo 013, destinado para o 050 na mar, voltando a 3603. Salvador, objeto 6720, decolado, boa noite. Objeto 6720, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360. Autorizado, vai direto Leda após Leda BDEV, 6720. Leda após BDEV, ascensão 360, 6720, obrigado. Solo Salvador, T3297, está pronto para o táxi, o POB 202, autonomia 4 horas e 7, alternativa Galeão. 202 a bordo, altímetro no 013, táxi via Índia Alfa, no ponto espera Torre 1 no noite, sinal 6, bom voo. Táxi via Índia Alfa, ponto espera 186 da 3297, obrigado. Olá, Salvador, gol no 5672, pushback estacionamento. Ciente, aguarde para o pushback. Motivo, senhor, preciso acionar uma posição para o posterior pushback. Ciente, aguarde para o pushback. É. Confirmando após a passagem do após a retaguarda, o 601 está livre, né? Afirmo, coordenação com a equipe de solo no 601, chama para o táxi. Então, 3603, essa via para 2000 pés, que é legal no 013. 1013, via para 2000, 603, tá. É, Papá Romeu Lima, ciente, livre frequência para coordenação. Graças, senhora, boa noite, bom domingo. Azul 4234, veio direto Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, azul 4234. 567 no 2, pronto para pushback. E aguarde para o pushback, 1567. Ok. Agora autorizado, chama para o táxi. Chama o táxi 567. E Salvador, boa noite, está 3897, ponto espera da 1-0, pronto para decolagem. São 3897, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-50 graus, 09 nós. Livre decolagem da 3297. Táxi, voo 1601, POB 170. Temos 3 horas e 50 de autonomia, Campinas e Alterna. Via 85125, azul 4234, grato, boa noite. Ok. Fátima, assim, através do 6. Olá, Salvador, boa noite. É o Oceaner 6259 com a informação Victor. 6259, prossiga. Boa noite, centro da Victor. Autorização São Paulo Guarulhos, nível 360, por gentileza. Gente, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50, saída da EL, Leia da BDEV. Decola da 1-0, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5441, coteja. Autorizado São Paulo Guarulhos, nível 360, Upper Whisky 50, decola da 1-0, subida da EL, Leia da BDEV. Transponder 5441, controle Salvador 11935. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Chama para pushback acionamento, chama R6259. Chama para pushback Salvador, Jet 6720. Jet, confirme 6720. Temos 13 milhas de Leda cruzando a ONU 4-0, pode chamar o centro. Jet 6720, aguarde transferência de comunicações. Guardando. Zoli 1935, obrigado, bom trabalho, 3897. 20, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1. Alternando no 33.25. 25, ou na alterna 3325, 6720, boa. Controle Salvador, 3897, boa noite. São 3897, contato radar decolagem, suba até nível de voo 340. Após 2000 pés, autorizado vai direto Leda, após o DBDEV. Temativo, subindo por 340, da presente, direita Leda, e após BDEV, 3897. 175 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1.86, bom voo. Índia 3, Índia Alfa, ponto de espera 1.87, boa. Plano 601, segue aeronave da companhia via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1.86, bom voo. Índia Alfa, segue aeronave da companhia, ponto de espera 1.86. De tráfego, puxame torre 1.86. 186, obrigado, boa noite, cara. Em Salvador, muito boa noite, Papai Romeu, Serra Mike Fox. Serra Mike Fox, boa noite, continua a aproximação, reporta 2 milhas fora. Gente, Mike Fox. Salvador, boa noite, bom 567, chega pra... 567, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 150 graus, 08 nós. A linha decola na 10, vamos 567. Salvador, boa noite, voo 273. Informação de autorização com fim. Gente, voo no 273, autorizado com fins, nível 360, via Upper Zulu 16, saída da El, Leda Bridge. Decola 10, curva direita, controle 119 decimal 35, aciona 54, 54, coteja. Consciente, após a rolagem do Boeing da companhia, Lin mantém pistão 0. Após da companhia, Lin mantém na 10. Decola da 10, curva direita, controle 119 35, 54, voo 273. Voo 273, após Leda, Bridge. Faz letra, bom. Protegimento correto, chama para pushback e sonamento. Chamar na condição atual, 273. Serra Mike Fox. Após o pouso, prossegue para equipagem, Serra Mike Fox. Acho da bata, senhora. Sim, sim. Salvador, gol 1960.